Primeiro volume da obra. Um esclarecimento sobre este mundo deformado. O sol é o relógio e a lua é o ponteiro. E por isso, marca os quartos. As estrelas, o ponteiro dos segundos, sobre a formação da natureza. Os fluidos mais carregados de força magnética produzem mais vírus desta parte, e daí a geração e formação do sexo feminino. Se o fluido está mais carregado de força elétrica, mais vírus desta parte, prevalece o sexo masculino. Estas cargas são produzidas ou feitas pelos fluidos da Lua. A Lua, sendo o ponteiro deste relógio, é que apronta as cargas e descargas. Por isso, ela carrega e descarrega. No minguante, está descarregando. No crescente, está carregando. Na nova, está neutra. E assim, a Lua tem grande influência na geração e formação dos seres. O fluido magnético, muito carregado, produz grande quantidade de vírus desta parte, pela sua influência ser grande, e daí a geração e formação do sexo feminino. A parte elétrica, que é o fluido, quando está mais carregada, produz e gera o sexo masculino, porque são variantes as cargas, devido aos quartos de lua que são diferentes. Então, quando cheia, totalmente carregada, produz grande força magnética, e quando minguando, descarregando a força magnética. Quando crescendo, carregando de força magnética. E é por isso que a natureza é variante, devido aos quartos de lua. Dentro destes quartos estão os minutos, os segundos e as horas. E por haver todas estas modificações de quartos, de minutos e de segundos, é que faz essas variedades, essas irregularidades na natureza, da desigualdade e das diferenças de uma coisa da outra. Então, costumam dizer, não há uma coisa igual à outra. Sempre tem que ter uma diferença, ou grande ou pequena, devido aos quartos, aos minutos, aos segundos e às horas, que modificam a ação magnética e elétrica. Num segundo, está sob influência magnética. Em outro segundo, já está sob outra ação magnética, e assim sucessivamente. Em minuto, já é uma ação magnética. Em segundo, já é outra ação magnética. Em 3 minutos, já é outra ação magnética e elétrica. E assim são as horas. As ações magnética e elétrica estão em constantes modificações. É por isso que os pensamentos são variantes. Ora pensam uma coisa, ora pensam outra. Os pensamentos não param, devido a estas modificações da força elétrica e magnética. Quando o Sol esquenta demais, é porque está carregado de força magnética. Uma simples comparação. Um fogo pequeno produz pouca quentura. Botando ali muito material, muita matéria, se torna um fogo grande. A quentura é maior devido aos seres materiais. Um fósforo aceso produz pouca quentura. E 10 caixas acesas produzem maior quentura devido à maior carga material. E assim é o Sol. Quanto menos carga magnética, menos calor. Quanto mais carga, mais calor. A mesma coisa com a eletricidade. Carregando mais, maior a carga magnética. O choque é maior. A força é maior. O fogo é maior. Quanto mais carga magnética, maior é a força elétrica, mais fogo. Assim é o Sol. Quanto mais carregado de fluido magnético, mais quentura. E assim, na geração. Quanto mais carregado, mais domina, mais prevalece. Então, está aí o porquê da fêmea e o porquê do macho. O macho, mais carga elétrica. Prevalece o macho. Se a força magnética estiver mais carregada, prevalece a força magnética. Então, tudo isto é muito variante, devido ser um relógio que começa no 1, vai aumentando para o 2, aumenta para o 3º e vai aumentando até chegar às 24 horas. Então, a lua nova é neutra. Depois começa o quarto crescente. Começa a aumentar a força magnética, até chegar à cheia. Depois de cheia, entra no quarto minguante. Começa a descarregar. E de forma que a força magnética está sempre em cena. E a elétrica com suas variedades, suas variações. Daí vem as variações dos seres, que são formados pelos fluidos, as variações das diferenças de cores, de raças, de tamanhos, de modos, de formas, de entendimentos, de pensamentos, de idiomas, de formatos, de gostos, de cheiros, de odores. Enfim, esta grande variedade que existe sobre tudo é o que dá origem a todas essas causas, que não há efeitos ou feitos que não tenham causa. Se não existir a causa, não existe o feito. E devido às variações magnéticas e elétricas que passam os fluidos. De segundo em segundo, modifica suas ações, seus efeitos, sua atuação para a formação dos seres. E por isso, costumam dizer: não há nada perfeito neste mundo devido às modificações fluídicas elétricas e magnéticas, que de um ou meio segundo já faz diferença. E de segundo em segundo, são forças diferentes que atuam. Não pode haver perfeição. Então, ousam dizer: não há nada perfeito neste mundo. Agora estão sabendo o porquê. A ação fluídica, elétrica e magnética, que entra em ação para a geração, formação e criação dos seres, porque não há efeito sem causa. Se existem aí todos esses feitos, a causa é o fluido. Não havendo fluido, não há seres e não há geração e formação. Então, o Sol é o relógio, a Lua, o ponteiro, e as estrelas, o ponteirinho dos segundos. E por isso, estão sempre em ação, com aquele brilho que parece que estão tremendo. Então, está aí um pedacinho do antes de ser. O antes de ser esse tudo aparente, de onde surgiu? Do fluido. O fluido é o heterogêneo e todos os seres são fluídicos. É o fato geral, genial,